5498, livre decolagem da 10, o vento 120 graus, 9 nós. Livre decolagem, sinal na 10, pode fazer. Por favor, na 10. Web 6749, Clowness, and send the frequency 1251. Would you go from the decimal, please? 1251. 1251, hello. Web 5898 decolou 07, chame o controle em 120.8, tem um bom voo e um bom dia. Controle 108, muito obrigado, bom serviço. Cinco sete no sete, livre decolagem da 10, o vento 120 graus, 9 nós. Controle, Salvador, objeto 5898. 5898, contato radar, cruzando 7900 pés. Suba ao 340, saída da EL. Suba ao 340, saída da EL, objeto 5898. Web 5717 decolou de Salvador aos 10, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. Controle 120.8, muito obrigado pelo serviço, senhor Web 5717. controle de Salvador, muito bom dia, Web 5717, decolado de Salvador, cruzando 1900 pés. Objeto 5717, contato radar, suba 340. Sobe 340 na saída da Eulê da Bridge, Web 5717. Web 5898, chame centro Recife 1251. Chame centro Recife 251, 5898. Voo 804, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 096. Chegada bom, desça para 2000, voo 804. Objeto 5717, chame centro Recife 1251. Centro Recife 1251, web 5717. 3567, desça para 2000 pés, ajuste no 097. TAM 3517, autorizado chegada a Bonfim, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Paulo Salvador, bom dia. Azul Yankee Bravo. Prossiga, Alfa Yankee Bravo. Solicito autorização para reboque do pátio 3 ao pátio principal, pátio número 9. Autorizado, autorizado. Mantenha a minha escuta constante e reporte ao término do reboque. Alfa Yankee Bravo. Ok, cliente, até a 9. Para 4 mil pés, ajuste no 097, confirme indicado. 2609, 317, dirigido a 4 mil pés, voo no 995. Reduza para 250. Redução para 250, voo no 995. 1897, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Para 2000 pés, no 097, 1897. Desça para 050, chegada à Maria. Utilizado, gol 804. 804, chame a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Então, 35 no 7, autorizado em LS. Autorizado em LS, 35 no 7. Gol 995, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Para 2000 pés, ajuste no 097. Gol 1995. externo, baixar travado, voo 804. 804, está autorizado o pouso na 10, vento de 130 graus com uma dezena de nós, e o altímetro 1017. 1017, está livre pouso na 10, com 104. Bom dia, desça para 2 mil pés, chega da bomba, 107. 2 mil pés, na bomba, com 1.017, gol, 107. No solo aos 34, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, 104. Torre 3597, está avisado na LR, tem baixada travada. Torre 1895. 895, Torre 3597. Liberal 9970, reduza para 220. 220,